Autorizado, Leda 6315. Direto Leda, Graça 6315. Direto Bridge? Direto Bridge, 6315, muito obrigado. Outro zero, tem condição de fazer um backtrack pra Liva na Delta? Afirmativo, 648. Utiliza, eu vou no 648, faço um backtrack, devido a obras ali próximo a Eco. Aí o seu Livra na Taxi Delta, na Delta, pode chamar o Solano 219, boa tarde. Realizar backtrack na posição, Livra na Delta, divisando, é importante chamar a Solano quando livrando, vou no 648. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 642, lembrando que tá com o Cedel. Gol no 642, boa tarde, taxina Alfa, chama da Juliette. Gol no 642, taxina Alfa, chamar a da Juliette. Papá, boa tarde. Eu tenho aqui o 430 para São Paulo Congonhas. Confirme aí, por gentileza, o pátio que se encontra, é a pista que utiliza. Ok, o papá, Charlie Mike Papá, então autorizado para São Paulo Congonhas, o nível 430, pela Apple Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e Pirassununga. Decola na cabeceira 17 com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da El, mantendo a carta até a posição Leda e após voa direto bridge. O transponder é o 5122, o controle opera em 120.8, corteja. Correto, Charlie Mike Papá, chame a torre em 1895 para acionamento, qual é o teu B? 2? 02. Ok, gente, boa tarde. Paulo, gol no 648, estou na Juliette. Ingresso via Juliette, portão 02, gol no 642. Juliette 02, gol no 642. Papá Tango, Lima, Juliette Lima, confirma que tudo está descendo. Você, eu aqui o túmulo aqui, passou, mas vamos dar até aqui para 5 mil. Ah, autorizado 4 mil pés, Lima, Juliette Lima. Tô, no meu radar aqui parece que o senhor está mantendo 4 mil. Confere, confere. Solo Salvador. Alô, muito boa tarde, Azul 4065, canal 8, ciente da informação uniforme. Tá pronto para cópia da autorização, tudo disponível. Azul 4065, 340, Campinas, copia? Afirmo. Ok, o Azul 4065 está autorizado então para Campinas, nível de voo 340, pela Apres Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trivi, após em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El até a posição Leda e após voo direto Bridge. A primeira curva é à direita, o transponder é o 5407 e o controle em 120.8. Cortejo. 340 Campinas pela Upper Zulu 16, Belo Horizonte após Trive. Decola da 10 com a saída da El após Leda e após Bridge. Acionado do transponder 5407, chamará o controle 128. Correto, Azul 4065, chame pronto para o acionamento. Chamará para pushback acionamento. Janeme é 315, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325-6315, boa. 12-63-26. Salvador, eu escanei a 6142, pode posicionar 01 para fazer questionamento. Já der 14, chama para o acionamento no. Perdão, chama para o táxi, o altímetro no 010. Chamará para o táxi, VDR no altímetro 6142. Papá Romeu, Sierra Vazilete, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1090. A Mari para o 050, Sierra Vazilete. O Lima de Viacima está com referência, pode enquadrar a final da 2. Autorizado no 1700 pés, Lima de Viacima Lima. Virando a esquerda para interceptação, Lima 1700. Solos 48, restitui o backtrack sobre a pista, gentileza, e vai livrar na taxi Delta. Quem vai aceitar o backtrack sobre a pista, livrando na Delta, 63. Firma após ingresso na taxi Delta, vai chamar o solo 121.9 para prosseguir o táxi, então boa tarde, chama 6326. O backtrack pode ser na presente posição? 219. 6326 pode efetuar o giro aqui na presente? Firmo, tá livre e vai liberar na segunda esquerda no taxi Delta, chamando o solo 219. 219, 6320. Marginal, Isabel Machado, travado, Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, chame torre, 198, decimal 95. 285, Lima. Ah, papai Juliette, vou direto e tape. Direto e tape, ah, papai Juliette, né? Lima, boa tarde, altímetro 100, o vento para cheque 090 graus, com 15 nós, com 15 nós, intenções de pouso 10, 17. 10, amigo. Paulo Salvador, altímetro 63, 26, livrou na Eco, na Delta. Lima, papai, só tô feito uma DLA, tô com plano vencido 16 horas. Alfa Antônio Juliette, tem 3,2. Para o tanque, CNM 142, 147 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna Natal. Está livre o táxi, à direita, pode esperar a torre 1895. Livre táxi, pode esperar a torre 1895, bom dia, CNM 63, 6614. Puxa, 6326, livre ingresso, via Juliette para o portão 01. Livre ingresso, Juliette 016326. Salvador, CNE 6142, considera dar uma zero pronto, bom dia. A gente mantém a posição, CNE 6142. Mantém a posição 6142, está visual com o tráfego nacional. Meu pé, autorizado sinal ILS X3, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado no localizador, CNE 6142. 490, ciente da informação e uniforme, autorização Petrolina. 5490, confirmando é 200 Petrolina. Confirmo. Ok, autorizado para Petrolina, o nível de voo 200, né, a rota direto, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, Cogbu e após Cogbu voa direto ao destino. O transponder é o 5147, o controle em 120.8, corteja. Autorizado 200, Petrolina, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, Cogbu após o estacionamento. 147, o transponder 1208, o controle. Ok, 35490, confirmando 5147, o transponder, chama para o acionamento. 5147 no telefone, confirma? 5147. 154, está autorizado a voar direto e tá para a chegada mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 0 no 0. Ok, descendo 050 na proa de tá. Como é que você deu contato com o centro Recife? 7, acena a identificação. Qual é o aeronave? Oscar Michael Bell, eu não tenho seu plano, qual é o horário e o destino? Oscar. Nome é 1304, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, QNH 1010. Lima Juliette Lima, pátio 5 do Alestar, confirma. Ok, tá autorizado o táxi via Alfa, chame na Táxi Lima, ok? Após 180, reporte pronto, cabeceiro no 7 para decolagem. Juliette Lima, ingresso no passe principal, contorno mesmo. Na Taxi Lima vai seguir a viatura Follow Me. Até a Mike, chame novamente na Mike. De Salvador, boa tarde, Sané 6142. Sané 6142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. Subindo 350, PC da PUCA, 6142. Você. 3154, desça para 2 de mil pés, autorizado final em LS X-Play, reporte estabilizado no localizador. 2010, autorizado aqui, reporte estabilizado, 3154. 6314, desça para 3 mil pés, do QNH 10010. Oscar Michael meu, correto com o POB? Tá no pátio 4, é isso? Qual é o POB? Chame a torre, tá livre de relacionamento, chame a torre para o táxi. 314, copiou o controle? 314, direto e TAP 3 mil pés, o QNH 1010. Decola 57, controle 120-8, tamo foi, boa tarde. Controle 120-8, obrigado, boa tarde, Mike Papá, Charlie Mike Papá. 1208. 1208, obrigado, Mike Papá, Charlie Mike Papá. Controle Salvador, boa tarde, Papá Papá, Charlie Mike Papá, no perfil da Leda Bridge. Palau, Patalha, Mike Papá, contato radar decolagem, suba para nível de voo 430, voo direto Leda. Direto Leda, Mike Papá, Charlie Mike Papá. C4 autorizado, dona. Certo. Como é que arrumou? Livre acionar chame táxi. Jim Lima, Jack Lima, tem livre cruzamento da 17 até o Pat 5, via Quebec, tá livre. Obrigado, afirmativo. 45, está livre, boa tarde. 010 Mari, para 050, azul, 4. Sierra, Papai Juliette, Semi Torre, 198, decimal 95. Seu, vai chamar agora as 28, 95, obrigado. Salvador, o azul 4065 na 8 para pushback e acionamento. Autorizado 4065, chama para o táxi, o altímetro no 010. 10, 10, tá ciente. Mike, papá. 4-0 sem restante, chale Mike, papá. Confirma, chale Mike, papá. Positivo, 4-3-0 sem restrições, chale Mike, papá. Sete. Vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-5 nós, com 15 nós. Ok, livre pouso, tá sendo tudo dentro, tá? Pode dar, obrigado. M1142, semicentro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Livre táxi, reporte para ingresso na 17, Oscar Michael Meu. Papá, passale, Mike, papá, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Ok, 125, decimal 1, 133, decimal 25, Mike, papá, papá. Chame Mike, papá, seja. Meu tá livre, alinhar e decolar da pista 17, o vento 100 graus com 15 nós. Olá, Juliette, no solo 04, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. 29, obrigado, boa tarde. Sim. Fala, Salvador, boa tarde, eu tô falando meu Sierra, Papai Juliette, ficou, na Delta. Boa tarde, Sierra, Papai Juliette, qual é o pátio de estacionamento? Pátio da geral, senhor. Taxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, já não vai Juliette. Serra Papa Juliette, ou vai pernoitar em Salvador ou vai só abastecer e decola ainda hoje? É, pernoite, vai só amanhã. Ok, então o pátio 3, que seria o pátio comum, tá interditado aí pra aviação geral. O senhor vai ser encaminhado até o pátio 5, ok? O pátio 5 é o depois da outra pista lá, viu? Como? Onde seria o pátio 5, então, por favor? Então, o senhor conhece a nós, mano? Boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike, Romeu. Papa Romeu, Oscar Mike, Romeu, mantém-se condições visuais no Correio da Estrela, no meu pé, reporte no Fará da Barra. Oscar Mike, Romeu, solicita estar presente, voar direto para Manati. Via Juliette, na Taxi Sui Lima, avistará uma viatura Follow Me, que vai levá-lo até a Mike. Me chame novamente na Mike. Ok, vai ingressar na Juliette, vai, na Lima vai seguir o Follow Me até a Mike e chamará na Mike, tá? Pode ver. Xanana 1314, está seguindo o tráfego 12 horas 11 milhas. Desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, é estabilizado no localizador. 2 mil pés, portar estabilizado, tráfego 1314. Azul 4462, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, azul 4462. Lock visual, TAM 3154. 3154, chame torre, 1 na noite, decimal, 95. 2195. Solo Salvador, o azul 4065 para o táxi, 122 a bordo, autonomia de 0440, alterna Ribeirão Preto. O Serra Papa Juliette, por gentileza, mantém a posição, aguarda o táxi do azul, ok? Com certeza, manterá, rapaziada. O azul 4065, está autorizado o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre em 1895, o altímetro agora é 1009, chame quando pronto para a decolagem, a torre em 1895. Afirmativo Índia Alfa para o ponto de espera Alfa 0, torre 1895, ajuste agora é 1009. O Serra Papa Juliette, só confirmando, então vai aguardar o táxi do azul, após o senhor prossiga com as instruções anteriores, ok? Pátio 1, Lima, seguindo o Follow Me, e após chame na Mike. Salvador 2, Cabuna. Tem livre pouso, pistão no zero, ventona 00 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós. Uma centena com 15, pouso autorizado na 10, TAM 3154. Cabuna, você precisa mandar para sair da trave da Bruna Pista? Ah, por elefa, ok. Minha 3-1-4, torre 1 na noite, decimal 9-5. 1-1-8-4-5-6-3-1-4. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 4065, ponto de espera pronto. Aqui para o pátio 4, ok? Então o senhor vai seguir aí via Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1895, ela lhe orientará aí até o pátio 4. Pode ser, pátio 4, então Lima, Mike, na Quebec, vai chamar a torre 1895, tá ligado? Uma milha e meia para o centro. Boa tarde, chamamento 3-1-4, número 2 na aproximação, guarda na pista livre, altímetro no 0 no 0, e reporte embaixado travado. Cortará bastante trabalho, né? Será Arbor, após Arbor, direto Conquista. Transponder é o 54. 26, o controle opera em 120, décima 8, corteja. Autorizado 290, setor da Conquista, decola da 10 com curva direita, saída água, apoia, setor da Conquista. 5426, seguinte com apoio, 5241. Correto, 5241, chamou para estacionamento no parte 3. Paulo Salvador, boa tarde, Bono 649, posição 02, Danilo Fox, autorização em Delta. Kuguru 649, boa tarde, autorizado para Ilhéus, inicialmente nível 240, decola da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo o perfil da subida da EL, até a posição Leda e após voa direto para Ilhéus. O transponder é o 5422, o controle 120, décima 8, corteja. Ilhéus autorizado 240, é 10, curva direita, subida da EL. Após o Miel 5422-1208, gol 1649. 1649, correto, cotejamento, chama para acionamento. Camarada, gol 1649. Bom dia, boa tarde, é o TAN 3154, tá na Alfa. TAN 3154, bom dia, autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 5. Autorizando Alfa e Juliette para o 5, 3154. Visual com o tráfego na curta final no zero, na curtíssima? Negativo. Saindo do tráfego na curtíssima, agilizando após a Lima, tem cabeceira 10, azul 4065. Após a passagem da aeronave, a Lima tem o 4065 da azul. Para o controle em Salvador. Gol 1807, autorizado a chegada para o Fio, desça para 4 no peito, que é legal no 0 no 0. Salvador, azul 4462, final da 1-0. Boa tarde, 4462, quando na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1009. Gente, 1009, aguardando, 4462. Na 6314, solo 12, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 319, 6314. Oi, Salvador, vamos lá, Juliette, Juliette. Vamos Juliette, vai prosseguir parte 4, tá livre, táxi via pista 17, reposto livrando na penúltima esquerda, táxi Oscar. Boa tarde, o Xané 6314, táxi aprovado via Alfa, chamete da Juliette. Aprovado via Alfa, camarada da Juliette, 6314. Boa noite, 07, confirma sua velocidade. TAN 3192, confirme sua velocidade. 270. Boa noite, 07, pode manter high speed para o sequenciamento? Boa noite, 07. Só mantém a high speed, autorizado vai direto pelo 4000 pés, que é negar no 090. Pode desvio Duna no 807. TAN 3192, é o número 2 na aproximação, reduza 250 nós. 165, decola 04, controle 120, décima 8, bom voo, boa tarde. Altímetro no 009, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 5490. Suúcha 6314, ingresse via táxi Juliette. O senhor vai observar uma viatura Follow Me nas proximidades do portão 612. Vai segui-la até o portão 10, ok? Ingresse na Juliette. Pessoal com a viatura vai segui-la até o 10, na minha... Informação no barulho 6314 para seguir a viatura Follow Me. Confirma no 6314? Para seguir a viatura? É, a viatura vai. Era para a viatura estar tá te levando aí até o portão 10, ok? Vou informar aqui para ela. Ah, acredito que ele já. Mentiu aqui. Sou 1649-02, feedback de acionamento. Autorizado no 649, chame para o táxi, o altímetro no 009. 009, autorizado, chama táxi, no 649. Solo, boa tarde, Azul, 4462, visão. 4462, boa tarde, táxi na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4462. Fala, Salvador, é o Ocha 6321 com a Uniforme 360 Brasília, boa tarde. Eu tenho 320 Brasília, aceita? Pode ser. Ok, aguarde um minutinho para a conta. Eu vou chamar 6321. Tá ok, 6321. 649, aguarde um instante para iniciar o push, ok? Estou observando aí que não iniciou ainda. Após o táxi do trip, será autorizado seu push. Aguardando o bom momento. Dia 7 a bordo, 3 horas e 30, alterna Aracaju. Livre o táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895, então boa tarde, 3490. Livre o táxi até o ponto de espera da 10, chamará a torre 1895, boa, até mais. M3 21 na escuta para a conta. Pronto, copo 6321. Poxa, 6321, autorizado para Brasília, nível 320, pela APER Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5446 e o controle opera em 120, décima 8, quanto é isso? 320 autorizado, Brasília, pela APER Zulu 17 até a Pino. Decola da 10, primeira curva direita na Arbor Elefa. 5446 é o transponder 1208-6321 da OSHA. 6321, correto, chamou para o acionamento. 7321. Fala Salvador, boa tarde, Xanair 6327, nível 180 para Ideal, tem que dar informação uniforme, pronto para a foto. Aguardo, será coordenado 180. Guardando 6337. Azul 4462 antes da Juliette. Observe o colega da Trip após ingresso via Juliette, portão 03. Gente, observando o Trip após o 03, Azul 4462. Gol no 807, tem condições de aproximar e pousar na proa de Dona? Gente, então inicie redução para sua aproximação e desça para 2.000 pés, autorizado sinal em LSXV, reporte estabilizado. Redução, desce para 2.000, reporte estabilizado no 807. Afirmativo, quem, é o quem negar é o mesmo. 7, me escuta para a copa? 6327, pronto para a copa. Poxa, 6327, autorizado para Ilhéus. Plano Yankee, inicialmente o nível 180. Decola a cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda. Após, voa direto para Ilhéus. O transponder é o 5440, controle em 120.8. Conteja. 3192, reduz a velocidade 2.10 nós. 2.10, 2.10. Bono 396, desça para 4.000 pés, o QNH 1.0.10. 4.000, 2.10, obrigado. 4.0 e o controle 1.20.8, chinelo 6.3.27. Correto, chama para o acionamento. Mara para o acionamento, chinelo 6.3.27. No controle 120.8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Em 4590. Controle Salvador, boa tarde, trip 5490. Salvador, trip 5490. 5490, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Momo. 200 na saída Momo, 5490. Então, 3192 vai seguir tráfego na posição de duna com 180 de graus de speed, desça para 2.000 pés. Autorizado final ILS, após estabilizado no localizador. Tô localizando o voo no 807. Voo no 807, Sumi Torre, 1 noite 2.95. 2.95, 807, voa. Voo no 649. 807, Porto Simbra, continue checado, altímetro 1009. Vai reportar o 807. Salvador, boa tarde, gol no 649, ponto 0 da 1 da Janeiro. Tá, Janeiro, decola sem parada, gol no 649. Linha e decola sem parada, está autorizado, a linha e decolar. O vento no 00 graus, uma centena com 15 nós, gol no 649. Janeiro, decola sem parada, gol no 649. 07, continua aproximação, gol na pista livre, informa o Boeing da companhia, ingressando para alinhamento e decolagem de imediato, ok? Comandando pista livre, passando externo agora, baixou e travou, no 807. Tete. Vai seguir tráfego 12 horas 11 milhas, com 180 de grau de speed, dessa para 2 mil pés, e reporte estabilizado no localizador. Passará a fé no tráfego, obrigado. O 07 aguarda liberação do banho da companhia, ok? Mesmo vai livrar a pista. Estamos aguardando no 807. Pronto, 3192. 3192, torre 198, decimal 95. Reportando ponto de espera novamente. Ingressando o pátio, no meu backtrack, retorna pela Índia, vou nessa. Livre pouso, pista no zero, vento no 00 graus, uma centena com 15 nós. Livre pouso, ou no 807. Problema na decolagem, gol no 649. A cabine, a nossa cabine, de passageiro, de última hora deu negativo para ele falar. Estou a 180 da presente, o gol número 49, se tiver condições, e regressa a Taxi Índia, reporta novamente pronto no ponto de espera, dono 0. Na Backtrack da presente, Índia, passará pronto, gol número 49. Salvador, Tan 3192, vai passar o marcador embaixo da lata de Tan 3192, continua a aproximação, agora em pista livre, altímetro no 009. Aguardando, 07 no solo 28, à direita, solo 219, boa tarde. Direita 219, ano 807. Agora manter o ponto de espera, agora 649 aguardando. Vai manter o ponto de espera, agora 649. Solo 807, boa tarde. Toluca 07, boa tarde. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette 09, 807. Segundo 807, o senhor vai ingressar via Juliette para o portão 9, sendo que a partir do portão 612 seguirá a viatura Follow-me, né, para aero até o final do estacionamento, ok? Ok, a partir do 612 então segue a viatura do Follow-me 1807. boa tarde, é o trip 5627, cliente da informação uniforme. Sim, boa tarde, obrigado. Trip 5627, cliente da uniforme. Trip 5627, bom dia, boa tarde. Autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5457, o controle opera em 120.8, cotejo. Autorizado Aracaju 90, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, próximo Caju. 5457, transponder, controle em 208-35627. Correto, 5627, chame para o acionamento. Chama lá para o acionamento. 2 no solo 3-1, à direita solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde. 3-1-9, boa. Não, meia passou externo, baixar travado. Solo Salvador, então 3-1-9-2, livrou. Então 3-1-9-2, boa tarde, taxi na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para o portão 02, então 3-1-9-2. Agora ali mantém cabeceira 10. Me mantém 10 agora no meio 49. No solo 34, na direita, solo 1219, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Salvador, gol no 396, braço, escuta. Gol no 396, boa tarde, taxi na Alfa e chame a da Juliette. Alfa mantendo a Juliette, 396. Tem livre decolagem da pista no zero, vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós. Autorizado decolagem, voo no 69, da 10. 69, decolagem 35, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado, uma boa tarde, gol no 649. Passa da Juliette, gol no 396. Yes, é Juliette, portão 08, gol no 396. Juliette, portão 396. Salvador, boa tarde, gol no 649, passa 1800 para 240, nada é um. Gol 649, contato radar, suba para 240, direto Leda. Na presente Leda, subindo 240, gol no 649. Pepe, 5490, chame Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 0. 2545, 260, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, Oceanair 6327, para pushback e acionamento. Autorizado no 01, altímetro no 009, chame para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, está informando que não tem ninguém para operar o finger aqui na posição 01. Ciente, vou avisar para aero. Turno para pushback e acionamento, parte 3. Autorizado, chama para o táxi, 5241, no altímetro no 009. Autorizado, chama para o táxi, 5241. O 5446, tenta contato com o centro na frequência 1288, 1260. Se caso negativo, ainda 135 decimal 3, as frequências do setor noroeste de Salvador e concentro. 1353. Qual o horário do seu plano, por gentileza? É só 08. Está com fins da El Leda Bridge, ok? A subida. 4198 acabou de chegar aqui para mim. 340 para Confins, copia? Ok, autorizado para Confins, nível de voo 340 pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva direita, cumprindo o perfil da subida da El até a posição Leda, após voo direto a Bridge. O transponder é 5505,